lá do cruzamento da sinal, informe na curva para a EMA. Autorizado na retaguarda, informará na final da EMA, Hotel Mago. Gente, até o meu Golf, chame quando desejar liberar o setor. Bora para retorno, sim. Sistema 254 autorizado a alinhar e manter, pistão no zero. Alinho mantendo no zero, sistema 76 Solo 37, número direito, número 2, Hernando Simonov. Cruzamento Cascavel, nono. Reportará no hotel para o cruzamento Cascavel. Salvador, boa tarde, Lazul 4076. 4076, boa tarde, táxi autorizado via Pátio, reporte antes de... Confirmado, via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso, 4076. Alfa, da Juliette. Para o táxi, o voo 2067 com 172 a bordo. 4 horas e 10, alternando o Galeão. Autorizado até o ponto de espera da 10 via Pátio, Índia e Alfa, pronto, Torre 1-1895, o gol 2067. Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10-1895, gol 2067, obrigado. Obrigado. Norte Alfa, cruzamento, Cascavel, 1-1. Cascavel no 1, Norte, autorizado o cruzamento, Cascavel no 1, reporte na Delta, Cascavel no 1. O nome reportará. Azul 4076, ceda passagem ao tráfego cruzando a pista. Deverá segui-lo como número 2, 4076. Segue como número 2, o 4076. Cascavel, nono na Delta. Gente, ingresse Alfa, à direita. Posteriormente vai contornar pelo Pátio 1, via Juliette, Índia, até o ponto de espera da 10, Cascavel, nono. Alfa, Pátio 1, Índia, Juliette, ponto de espera. 54, Golf 39, 1208, morro. 1208, Oceano 6254, obrigado, bom dia. Controle, Salvador, muito bom dia, Oceano 6254, decolado da EL, Desan, passando 2300 pés. Oceano 6254, contato radar via saída da EL, sub mantenha 360. Sub mantém 360 na da EL, Oceano 6254. Controle, Oceano 6254, pode falar da presente, né? Autorizar direto, Lido, Oceano 6254. Direto, Lido, muito obrigado, Oceano 6254. Boa tarde, voo 2067, pronto no ponto de espera, zona 0. Boa tarde, voo 2067, mantenha o ponto de espera, é uma TR nacional. Mantenha o ponto de espera, 2067, tá visão. da Juliette, 4076. 4076. Prossiga, guarde confirmação da interseção. Só o seu portão será o número 2. Guarde para ingresso 4076. 4076, aguardando. A linha mantém 990 Gol 2067. Isso, em ISAP, desça para 3.000 pés, ajuste 1017. Sete ingresso Juliette, portão número 2. Juliette, portão 2. Pedro 2230, Solos 42, chamando 2 anos nesse manual. 2-1-9, avisou o aeronave da Gol alinhando na pista, vai manter o ponto de espera aqui na chave. Frente, transfere torre em 1-8 desse manual 5. 2-1-9-5, bom. Manual 2230, táxi autorizado Alfa. Juliette está indicando remota, posição 1 dúzia do Pátio Uno, 2230. Isso, posição 1 dúzia, 1-2. Cascavel 1-1 no ponto de espera na chave, pronto. Cascavel 1-1, autorizado alinhar e manter, pista 1-0. Alinha, mantém 1-0, Cascavel. Sete decolos 44, chame 120, décima 8, bom voo. 108, obrigado, seu bom trabalho. Controle, boa tarde, qual 2067? 2067, contato com a barra do colégio. Certo, de presente está autorizado mais direto Leda, faz Leda Motiva. Direto Leda, após Leda Motiva, não foi possível compreender o início da mensagem, tem livre a subida para 360? Afirmativo, está autorizada a subida para nível de voo 360, informa que o senhor está sob contato radar. 360, Leda Motiva, voo 2067, obrigado. 3084, desça para 2000 pés, ajuste 1017, está autorizada a final do procedimento ILS-XA, pista 10 de Salvador, reporte estabilizado. Santander 6254, chame Recife 12510, alternando 133, decimal 95. 2510, alterna 3395, Recife Santander 6254. Casal na ONU, de pulo aos 4.6, chame no 208, bom voo. 208, boa. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Cascavel 1-1. Cascavel 1-1, contato com a barra de colagem, subou o nível de voo 200 na saída da EL. 200, saída da EL. Agora sim, vai retornar em Rimac. Gente, autorizado agilizando o cruzamento da final. Vamos na curta pra Rimac. Autorizado, já iniciou até o negócio. 2067, aguarde. Aguarde, 2067. Zero meia sete, chame Recife 251, alterna no 3395. 251, confirme a secundária. 3395. 3395 secundária, eu vou 2067. 3804 estabilizado. Afirmativo, estabilizado, desloca o campo. O San 3804 somente com informação, o helicóptero é 500 pés na escuta da torre, cruzando o ILS da 10. Está próximo a 1 milha. Delta Mike Eco de Salvador. Chame agora a torre 98 desse mar. 2,95, ciente, ficaria certo. Chega até o meu Golfo, turno visual no solo, frequência livre. No solo, frequência livre, até o meu Golfo, bom. Bom, um abraço, 3804, vento no 60 graus, 79 avistado, pouso autorizado, pista no zero. Ciente livre, pouso, pista no zero, 3804. Um helicóptero à esquerda, 2 de aproximação, afastando a 93. Ciente, 3804. Borgo 1867, autorização Brasília, 360. Brasília. Solicitado nível 360. Está pronto para quanto? Conforme solicitado 360, Peso 17. Malba após continue na aerovia até Apino. Frequência do confirmando, decola 10 com primeira curva à direita, saída Arbor, transição Elefa. Frequência do controle em 1208. A torre em 1108, decimal 95. Seu código transponder 5055, Gol 1867. Qualidade 360, primeira curva direita, árvore Elefa, Caperzulo 17, Apino, 208, 1895, 5055, transponder. 5055, transponder, correto. Informe pronto, puxa acionamento no 867. Chama na mão, puxa acionamento. Fala 53, chame no 2, andando de Simão 9, Libra. A Libra 209, 3204. Sol Salvador, bom dia. Boa tarde, está 3204. 3804, boa tarde, táxi autorizado Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio, está 3804. Alfa, reporte antes da Juliette, 3804. Paulo Salvador, gol no 867, pushback acionado no portão 7. Gol no 867, portão 7. Autorizado, reporte táxi. Na reporte aberto. Então, mostra o hotel, acione identificação. Juliette 612, 04. Radar 73 milhas do nordeste do VON de Salvador. Três, dois, oito, três, Fortaleza. Sete, aguarde com a dentro. Não, confirmando 3-2 no meio, não é isso? Fortaleza, o nível solicitado foi o 3-7, confere? Confirma, 3-2, 1 no meio, 3-7. Ok, sente um minutinho, confere. Primeira nave. Gente, o Romeo Alfa Índia mantém-se em condições visuais no 1500 pés, acione código transponder 0156, modo normal. Ok, Presidente, o Romeu Alfa ainda sossegue em regras de voo visual até Salvador? Dá presente o centro frequência livre para coordenação com os tráfegos locais? Chame-no através de Veracruz do Romeu Alfa Índia. No momento não há tráfego de conhecimento do controle no setor. Sabe 1-1 no controle? O Cascavel 1-1, chame a defesa aérea nos canais previstos. Vai chamar a defesa, boa. Para o hotel, prossiga. Dado direto destino, acho para o hotel. No meio, copia? Copia, Fortaleza 370, Abezulu 19. Decola Dona Zero com curva direita. Confirma, decola Dona Zero com curva esquerda. Saída Momo, transição Frutti. Frequência do controle em 1208. A torre em 1895. Seu código 5057. Confirmando a saída? Saída Momo, Frutti. Sabe pronto, congestionamento 3216. Chamará. Berlândia, cliente, táxi autorizado, pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, torre 11895, boa, boa tarde, 1867. Índia e Alfa, 295, no ponto de espera, grato, boa tarde. Boa tarde, o azul 4089, tem informação ótica para a Vitória. 4089 para a Vitória, um minuto para a cópia. Aguardando. Saída da EL? Isso, da EL. Saída da EL prevista para a Vitória com a série. Saída da EL. a linha decola, 1867. Escala Céu, tem o controle? Frequência 124.90 e alternada 123.95. Alfa-Índia, sente uma troca de conhecimento do controle, prossiga via corredores, no MIC, acesso, ajuste no 017. Salvador, boa, Sanei 6320, informação ótima. Sanei 6320, assina identificação, desça para nível de voo 050 na chegada a mais. Chegada a mais, Sanei 6320. Vitória, número 340, repetindo 44, decola 0, Nadael, Linda e Deve. Transponder 5052, controle 120. Fome pronto para o estacionamento 4089. Para o pushback acionamento 32, no 603. Autorizado, reporte táxi 32, no 6. Camara táxi, 32, no 6. No 867, apresente-se autorizado, vai direto-elefa. Direto-elefa, voo no 867. No 867, 120, decimal 8. 10-6320, apresente-se autorizado, vai direto e TAP, mantendo 60 horas para 3.000 pés. Ajuste 1017. Ativo 64. Mantendo 5 mil pés, 3 de terceiro, 3-0-0-0. 3 de terceiro. Elfa ainda passou Vera Cruz. sinal do Renato da 190. Gente, Oceaner 6320, programe após de TAP a produção a Vitor 366 para efetuar o ILS UI da pista 10. Então, após o estado do programa de serviço 366 para o procedimento R-NAVE da pista 10. R-NAVE 10. Autorizado ponto de espera da 10. Da 10. Quando lá chame torre 1895, um bom dia, 3296. 95, espera, graças, 3296. Presente direto rotatório Romeu Alfa Índia, reporte visual com campo. Alinhada de colapso, pista 10, 101,70 graus com 8 nós. Para o hotel, controle? Sim, para o hotel. Obrigado, graças pela informação, acho que era o hotel. Hotel. Galeão 360, autorizado, decola no zero com curva direita, saída da El Leda Irume, a rota per novembro 857 até Mosul. Frequência do controle em 1208 ao controle, 1208 ao controle, a torre em 118 decimal 95 e o transponder 5073 com 3193. Fome pronto para puxa assinamento, 3193. Parei. Fome azul 4089 para puxa assinamento, posição 2. Posição 2, autorizado, reporte para o táxi 4089. Autorizado, reporte para o táxi 4089. Né, 6320, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 7, canceladas as restrições em ETAP. Autorizada final R-NAVE para pista 10 de Salvador, reporte estabilizado. 2500, canceladas as restrições em ETAP, autorizado R-NAVE, 10 de pista 10. Léo Faínde, livre descida para 1.000 pés, já avisou algum cão? Está ativo, já avisou a aula presente, já me tirou uma pé. Retorno 1895. Personal de 100, obrigado, Maria. 3216, controle. Faz tem um rumo de decolagem até 2.500 pés, após ser autorizado curvar direto bomba. Vai manter até 2.500 pés, após direto bomba, 3216. Vai na curta, você não faz. Gente, só confirmando, qual é o seu plano de estacionamento? A intenção é 17 ou no 0? 17. Então, da cola da 17, destino Belo Horizonte 300, a Bezulu 10, a rota até a posição Cubave, após a Bezulu 16. Decola com primeira curva à direita, saída da El Leda, transição Motiva. Frequência do controle em 1208, a torre em 1018 do decimal 95 e o transponder 5077 Oscar Tango Golf. No pátio 5, para acionamento já chamo direto a torre em 11895, Oscar Tango Golf. Nada. Controle acionado em 141, cruzando 208 para o 16023. Panema 1141, sendo identificação autorizada a chegada a bordo, desce para 4.000 pés, ajuste 1017. 4.000, bom, sino 017, 61413. Sobre Salvador, continua o patente, passava o meu acesso ao fogo, não se forçar da aeroidade para o funcionamento. O meu Alfa Índia, após autorizado, pista 17, vento no meio 0 graus, 8 nós. Índia. Descendo o taxa. O meu Alfa Índia foi autorizado, pista na 7. Papa Romeu Hotel Tango Golf. Acione e chame pronto para o táxi. O Papa Romeu Hotel Tango Golf vai acionar e reportará posto pronto para o táxi. Sudoeste, passando nível de, mantendo o nível de voo 160, um Bravo Eco 9 Lima. Menos de gás, porém 9, isso, até 3216. R6315, livre descida para 3.000 pés, canceladas as restrições em corte, ajuste 1017. Possibilidade de autorizar a flor de Cogibu para o 3216? 3216 mantém inicialmente o perfil da saída, mamãe. Até no perfil. Salvador é o azul 2790 para centro de informação óbvio, autorização lençóis. Para lençóis, aguarde cópia 2790. Aguardando. Alô azul 4089 para o táxi com 78 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alterna Galeão. Táxi autorizado para ponto de espera da pista no 0, Índia e Alfa. Quando pronto, chame torre em 1-1-8-9-5, azul 4089. Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8-9-5. Obrigado, bom trabalho. Obrigado, de nada. Hotel Hotel. Tudo bem? Centro Recife informou que Vitória da Conquista é rádio. Fica a critério do senhor o pouso. Está autorizado o reporte táxi 3193. Azul 2790, pronto, cópia. Pronto, cópia. Conforme plano solicitado, Lençóis 160, decola 10 com curva esquerda, saída Momo, VATAP. Frequência do controle, 1208, a torre 1198.95, seu código transponder 5105, azul 2790. 7160, autorizado para Lençóis, conforme proposta. Decolando 10 com curva à esquerda na Momo, Lençóis VATAP. 1208 com motor de saída, cena 5105 do azul 2790. Conforme pronto, puxa o acionamento. 2790. Conforme Valença. Nível de voo 350. Só na frente de abuso, agora os óculos colegas na Tener 63, 15, ajuste em Salvador, 10, 17. Informação final, 6320. Tener 6320. Complete o final do procedimento ILS correção. Procedimento RNAV, pista 10, chame torre frequência 118.95. 295, 6320. Boa no 255, sendo identificação, desça para 4 mil pés na chegada Bom. 4 mil na Bom, boa. Tener 6315 do presente, voo direto Duna. Tener 6141, reduza a velocidade para 2209. 02209, Tener 6142. Pushback, eu acho 2790. 790 para pushback no 43, confere? Ah, firmou. Autorizado, reporte táxi, 2790. Mas eu livre, falou autorizado. Pouso autorizado, pista 1-0. Vem com autorizado na 1-0, 6-2-0. Vem com o 2-7-0, está autorizado? Afirmo, o senhor está no parte 3? No parte 3 está autorizado, reporte para o ataque. Pode olhar para o ataque, volta no parte 3, 2-7-0. Obrigado, Luzia. Controle somador azul 4089. Nadael na assistência. 4089, contato radar na decolagem subal 340, após 2000, passou direto Leda, após Fidel. Após 2000, direto Leda, 408. Note. 32116, mantém restrição de nível 350, chame Recife 12685, alternando 12545. Thank you. Autorizado, táxi ao Capitão Golf, chame no ponto de espera, táxi papá. Chame no ponto de espera, táxi papá, ou ao Capitão Golf. Cadê o reporte estabilizado? Alfa, quando lá, torre 18953193. Táxi, Contrera, Contrera. Termina 1-4-1, canceladas as restrições de altitude em Pelô, desça para 3.000 pés, ajuste no 0-7, complete redução para 1-9-0-9. Pegue tráfego da companhia, agora na posição de 2 horas, 1-7 milhas, no rumo sudeste, passando 4.000 pés para 2.000 pés, Airbus 320. Reduzindo 1-9-0, desça 3.000 no 0-1-7, Fiat 6-1-4-1, baixando. Autorizado ingresso, é parte linha de pronto, pistão na 7 horas, Capitão Golfo. Autorizado entrar, reporta na ingresso, Capitão Golfo. Sinai 6320, Solar Golf 4, 5209. 09, para o ponto de espera da 10, via pátio, Índia e Alfa, quando lá chame torre 118-95-2790. Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, torre 1895, obrigado, bom trabalho. Parabéns. Autorizado decolar, vento no 40 graus, 79. Autorizado decolar, vento 3, 99. Alô, boa tarde, Xané 6320, na Alfa. O Xané 6320, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio, Xané 320. Alfa, Xané 6320. Azul 2790. Decola de imediato, senhor autorizado. Afirma. Gente, autorizado alinhar e decolar pistão no zero. Vento 150 graus, 629. Alinhe e decola de imediato, azul 2790. 3193 decolou aos 26, chama no 20, décima 8, bom voo. 208, obrigado. 5 do Xané, completa o final do procedimento, chame a torre 98, décima 95. Número 4 para o Xané 6320. 4, 6320. Xané 6315, continue a aproximação, aguarde pista livre, vento no 60 graus, 5 nós. Prossiga, tá 3193. Gente, voe direto Leda, subindo para o 360, está sob contato radar, tá 3193. direto Leda pro 360, contato radar, radar Etran 3193. Do 4089, chame Recife no 251, alterna no 3395. A primeira, é? 12510. Desde o segundo, 3395, obrigado. Oscar Hotel Hotel, chame Recife no 288, alternando no 260. 1288, 1288, alternando no 260. 260. Testa um golfe, aguarde um instante. Cochi transponda para 5105. 5105, azul 2790, obrigado. Correto, recolou os 28, chega no controle do voo. Ciente, não, controlei o 208, azul 2790. Na 315, pouso autorizado, pistão 90. Tive pouso na 10, minha 315. Doutor Salvador, boa tarde, azul 2790. 2790, prossiga. A saída Momo. 790, contato radar, saída Momo, suba 160. 160 na Momo, azul 2790. 126, decimal 0. 126, decimal 0, azul 2790. Correto, bom voo. Localizador 6141 da Oceané. Xené 641, Livre LS, Chime Torre 1895. 1895, 6141. A frequência do controle 1208, a Torre 11895, seu código 5111, TAM 3805. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10, curva direita. Dael Lia da Morte, Lopes Zulu 10 Piraí. Umbad, Lopes Zulu 44. 5111, transponder. Controle 1208. 1208, 5111, transponder. Informe, pronto para o estacionamento, TAM 3805. Positivo, vai formar pronto, TAM 3805. Já receptou a modificação? Gente, em Sauip, retorna a Salvador, o ajuste 1016, confirma que estimado de pouso em Salvador. 4 metros chinês, é. Reporte 15 milhas afastado de Salvador, no Bar Serra Serra. Claro, tá bom, Serra. Bom, 255, desça para 2000 pés, ajuste 1016, reporte localizador. Foi bloqueado. Bom, 255, desça para 2000 pés, ajuste 1016, nível LS, reporte no localizador. Controle de Salvador, boa, Papa Romeu, Oscar Tango, em ascensão, passando 1.800 pés. E pousando no 0, Cine 6, 1.14. Táxi autorizado, Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso, 6315. Alfa, Juliette, 6315. Decolou de Serra Índia, Eco Índia para Serra Índia, Eco Índia, Romeu 442 no PLD, está alocado 0115 no transponder, comprou da Ilha de Taparica, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, 500 pés, confirmando o retorno a Serra Índia, Eco Índia, após? Após sobrevoos, retorna a Serra Índia, Eco Índia, Mike Juliette Romeu. É, o ajuste 1016, confirmando o estimado de pouso em Serra Índia, Eco Índia. 2230, Salvador. Conquista 180. Gente, decola da UNOS. Aguarde, corta um minuto só, o 2230. 3193, chama de Centro Recife na frequência 1251, na alterna 133, decimal 95. 1251, 3395, Recife, 3193. M1141, solo aos 31, táxi à direita, chamando 219, o solo. Direita, 219, M1141. É 315, mantenha-se da Juliette, portal 62 ocupado, vamos coordenar com a Infaera. Qual será o novo portal? Metrozono 5, mantém antes da Juliette, aguarde, será o 612 mesmo. A aeronave está prestes a sair. Solo, boa tarde, você não é 6141, livrando a pessoa. 6141, boa, táxi autorizado, Alfa, sua táxi é Alfa, Kilo, passar pelo interior do Pátio 3, reportar para ingresso no Pátio 1, 6141. Pela Alfa, Pátio Kilo, reportar para entrar no 3. Vamos lá, ingresso à primeira esquerda, interseção Kilo, via Pátio 3, reporte para ingressar no Pátio 1, 6141. Pátio 3 para ingressar no Pátio 1, 6141. Solo, TAM 3805, pushback acionamento 612. 612, autorizado, reporte táxi, TAM 3805. Autorizado, reporte táxi. Passarelo 2230, pronto, cópia. Conquista no 80, decola na 0 com curva direita, saída Arbor Elefa. E após DCT Aplor, DCT Vitória da Conquista. Frequência do controle em 1208, a torre em 118, decimal 95. Seu código de transporte é 5195, passarelo 2230. Ono no 5 transponder. Após a Lefa, seu voo direto à posição Oplor, Oscar Papá Lima, Oscar Romeu e Oplor DCT Conquista. Forme pronto, puxa acionamento 2230.